Nós voltamos, seu pesadelo, pique as balas traçante, atravessando gerações, narrando as ruas de sangue, cantando os guetos, as favelas, periferia, o ódio da polícia, sem perder nossa ideologia. Assim que nós somos. E não adianta murmurar, se eu entrei na guerra, meu parceiro, é pra guerrear. Enquanto os invejosos estão aí, só pra praguejar, eu estendo a mão e meu senhor vem pra me guiar. Enquanto cobra se engasga com o próprio veneno, ainda tem moleque de campana à noite, sereno na disposição, pronto pra trocar tiro com a rota ou acabar baleado com a roupa da escola. Presta atenção, eu não brinco de ser MC. O rap aqui é sério, falsidades tem muitos aí. Com sorrisinhos, aperto de mão e abraço, e nas suas costas com a faca vem pra cortar o laço dos que representam e cantam com a alma, sendo manipulado e o inimigo bate palma. É pra você, se ligou? Aí, nós tá de volta, abalando o sistema, seus pipoca, pele morta. Se liga, nosso bonde tá no ar, então trema mais pesado que a K. Ramelão não vai entender, nós tá de volta, abalando o sistema, seus pipoca, pele morta. Se liga, nosso bonde tá no ar, então trema mais pesado que a K. Ramelão não vai entender, nós tá de volta, abalando o sistema, seus pipoca, pele morta. Uma porta nós quebrou, não adianta cê chorar. Verme de internet, cê vai ter que me escutar. Mais de 20 de jornada, tonelada no sistema. Você de picuinha, brincadeira na arena. Gangsta real, maluqueiro marginal, acendendo as dinamite, apocalipse final. A sua já conhece, os moleque tá ligado. Nos vê que nas cadeias, cê segue pesado. Se segura, explodindo nos falantes, mais cruel que nunca sua. Voz e meio ao sangue que escorre na rua, pulsa como um brasão que destaca a blusa. Realidade crua, a história não passou com a chuva. Turbulento, intenso nos becos sangrento. A própria resistência resistindo à ação do tempo. Quebra a cabeça, vira e mexe o peço. A raiz a excessos, no high Deus desce. A fé é o caminho que te faz ver a vitória. Pros covardes fracassados, só espinhos derrota. Pra você se ligou, aí nós tá de volta, abalando o sistema, seus pipoca, pele morta. Se liga, nosso bonde tá no ar, então trema mais pesado que a K. Ramelão não vai entender, nós tá de volta, abalando o sistema, seus pipoca, pele morta. Se liga, nosso bonde tá no ar, então trema mais pesado que a K. Ramelão não vai entender, nós tá de volta, abalando o sistema, seus pipoca, pele morta. Segue um bang fulminante como de tsunami, mais cruel que antes, jorrando sangue dos falantes, esmagando mesmo. Verme na ponta dos dedos, empunhando a foice, decepando com verso sangrento. Seu pesadelo negão, pisou em tapete de morteiro, desacreditou, se afogou no seu próprio erro. Firme na estrada, entre serpentes e bala, na fé atravessei deserto com a palavra da Bíblia sagrada. Treme, elo da corrente, se contundente em cada verso que escrevi. E eu que vi gladiadores, atores na arena, tomando as dores na cena em papel de hiena. Então atira e arranca a faísca do asfalto, fim da matilha, onde os lobos são monstros de fato. Não entre danger, quando o meu bonde chegar, acelerando o coração, o céu parando de pulsar. Debaixo do céu cinza, na trilha, impondo terror, tomando as avenidas, avisa lá. É pra você, se ligou, aí, mas tá de volta, abalando o sistema, seus pipoca, pele morta. Se liga, nosso bonde tá no ar, então trema mais pesado que a K. Ramelão não vai entender, nós tá de volta, abalando o sistema, seus pipoca, pele morta. Se liga, nosso bonde tá no ar, então trema mais pesado que a K. Ramelão não vai entender, nós tá de volta, abalando o sistema, seus pipoca, pele morta.